as minhas fontes estão em ti. Saltando de júbilo em torno ao Senhor, celebro, amado Deus, que reina em mim. Eu sinto teu toque, teu agir em minha vida. Sou grato ao Deus da minha salvação, aquele que me acolheu, me estendeu a mão. Digno, digno de ser adorado, meu amado, meu Senhor, te amo. Pois tu me guias, tu me orientas e me sustenta, me dando forças pra vencer. Pois tu me guias e me orientas e me sustenta, me dando forças pra vencer. Deus da minha salvação, aquele que me acolheu, me estendeu a mão. Digno, digno de ser adorado, meu amado, meu Senhor, te amo. Pois tu me guias, tu me orientas e me sustenta, dando forças pra vencer. Pois tu me guias e me orientas e me sustenta, me dando forças pra vencer. E a Ele toda a glória, e a Ele o louvor, toda a honra, e a Ele o louvor, e a Ele toda a glória, e a Ele o louvor.